Ei, agora é parte das adlibs, que eles mandaram-me fazer, portanto tenho de dizer adlibs novas. Como é que era aquela? Era. Skiki Prupu! Skiki Prupu. Uhu, também! Aê! Pronto, conheci uma dama na street, ela parecia mesmo o meu estilo. Mostrei-lhe um pouco do meu beat, ela mostrou-me o seu mamilo. Aquela dama não era comum, era diferente das outras todas. Tinha um ganda bumbum e nem queria saber das horas. Essa dama é atrevida, ela sabe que é perigosa. Ela sabe viver a vida, é linda tipo uma rosa. Estou bué desesperado, por uma dama. Sem ela estou acabado, eu quero levá-la para a cama. Mexe com o meu corpo todo, dama, estás-me a pôr doente. És linda como um dragão de Komodo, és uma droga e já estou dependente. Essa dama é atrevida, ela sabe que é perigosa, ela sabe viver a vida, é linda tipo uma rosa. Só queria estar contigo, mas a minha mulher não deixa. Vou ver se a obrigo a deixar-me uma aberta peixa. A minha mulher é uma vaca, o namorado dela também. É burra como uma estaca e só me dá o pito quando convém. Resumindo, sou um infeliz, mas ver-te dá-me tesão. O MC Zeca agora está feliz, vamos partir para o Irão. Papo, pe, pa, pa, pa, pa, pa.